Agora o tempo passa e sou o que sou. Da verdade, da vida, do destino. Catavento gira furacão, traz a força dentro da canção, pra acordar aqueles sonolentos, aqueles que não querem sair nem a rua pra se divertir. Só resta poesia, palavras ao vento. Quando tudo se transforma e a velocidade traduz o pensamento. Agora o tempo passa e sou o que sou. É hora da verdade, da vida, do destino. Catavento gira furacão, traz a força dentro da canção, pra acordar aqueles sonolentos, aqueles que não querem sair nem a rua pra se divertir. Só resta poesia, palavras ao vento. Quando tudo se transforma em silêncio e a velocidade traduz o pensamento. Passa e sou o que sou. É hora da verdade, da vida, do destino. Agora o tempo passa e sou o que sou. Da vida do dia.